Portal do Arrocha. Ana Maria é uma novinha gostosinha. Ana Maria, quem enlouquece a macharada noite e dia, quando ela passa fazendo pirraça. A galera para Ana Maria, esse é o balquinho de ilusão. Quem enlouquece a macharada noite e dia, quando ela passa fazendo pirraça. O que a galera para pra olhar? Ana Maria quer sentar, Ana Maria quer bolar, Ana Maria vem encher de mim, Ana Maria. Ana Maria quer sentar, Ana Maria quer bolar, Ana Maria. Você de mim, Ana Maria, Ana Maria quer sentar, Ana Maria quer bolar, Ana Maria quer sentar. Sente em mim, Ana Maria, Ana Maria quer dançar, Ana Maria quer bolar. Vem pra mim, mulher. Senta, vem de mim, Ana Maria. Vou te dar um iPhone 7 Plus de 256 GB, Ana Maria. Que ilusão. Receba o seu kit, Ana Maria. É uma novinha gostosinha, Ana Maria. O que enlouquece a macharada noite e dia, quando ela passa fazendo pirraça. E a galera para pra olhar. É uma novinha gostosinha, Ana Maria. Quem enlouquece a macharada noite e dia, quando ela passa fazendo pirraça. E a galera para pra olhar. Ana Maria quer sentar. Vai! E senta, vem em mim, Ana Maria. Ana Maria quer sentar, Ana Maria quer bolar, Ana Maria. Oh, vem e senta em mim, Ana Maria. Ana Maria quer sentar, Ana Maria quer bolar, Ana Maria quer sentar. Senta em mim, Ana Maria. Ana Maria quer dançar, Ana Maria quer bolar. Agora senta em mim, quebra, quebra, quebra, quebra, vai!